És como água para beber, és força na fraqueza, é lindo o teu viver. Faz-me um teu, mais próximo de você. Faz-me mover céu, me mantém sempre de pé. Tua marca é única, teu cheiro é internacional. És ponte de bênção, és como o petróleo nacional. Tua batida é única, és voz aos meus ouvidos. Tua palavra é uma ordem, eu te sigo como discípulo. Faz-me o smartphone conectado ao GPS, podes onde eu estiver, em ti permanecer. Tira-me todo o ego, você eu já não nego. Quando estás longe de mim, podes crer, eu me perco. Senhor, estou aqui, preciso de ti. Segure a minha mão, pois tu és a solução. Senhor, estou aqui, preciso de ti. Segure a minha mão, pois tu és a solução. Preciso de ti, segure a minha mão. Pois tu és a solução. Vem restaurar, libertar, transformar meu coração. Me livra, restaurar, libertar, transformar. Me livra, restaurar, libertar, transformar.